9h17 minutos e vocês estão à escuta da emissão As Manhãs Românticas, apresentadas por Lourenço. Ora, hoje somos 17 de janeiro de 2023. Um dia chuvoso, não é? Então, olha, deixe de estar em casinha à escuta da Rádio Arcancel 96.2, que está um tempinho para isso. Então, boa escuta e uma ótima manhã para todos. E continuamos então com a Maria do Carmo, linda voz que ela também tem, esta cantora. Yeah.

há pouco tempo assim a ganhou. Arc-en-ciel, contactez le 02 38 43 48 00. E só por causa disso, gostava de convidar aqui uma pessoa muito especial para cantar agora comigo em cima do palco. O meu pai está aí, ou não? Dos teus olhos a luz para o meu caminho, e quantas vezes achei no cantinho do teu ombro aquele ombro amigo, um lugar para chorar e sorrir, meu abrigo em qualquer um dos meus caminhos, sorte minha para ser contigo. Sorte minha em nunca estar sozinho. Ai, se eu soubesse fazer.

onde chegava a ser dia. Quero valentia, lará, laró. Quero valentia, lará, meu bem. Adeus também ao meu pai. Adeus, vida de solteiro. Quero valentia, lará, laró. Quero valentia, lará. Agora que eu reconheço o valor do marmelém. Quero valentia, lará, laró. Quero valentia, lará, meu para nós. Sentia o teu coração bater. Como era grande o nosso amor, meu pequeno ser. De repente o meu mundo caiu. Quando fiquei só e te perdi, ficou dentro de mim um vazio. Pensei em desistir. Orléans.

10:01 e vocês estão à escuta das manhãs românticas apresentadas por Lourenço. Estão à escuta de Leandro, quem és tu? Então, ótima manhã, tudo de bom e boa escuta na rádio Arcancel 96.2. E continuamos com Cris Ribeiro e X Jorge Feira, a filha dela.

quando tu me olhas assim. Parece que karma acalma minha alma, convida-me para sair. Eu digo que aceito, sem ter preconceito, não tenho nada a temer. Sozinhos no carro, ficamos parados, ter uma noite de prazer. Já é de manhã, isso é verdade, ainda é de manhã. Você pode ligar o rádio e estar à escuta da Rádio Arcanção 96, as belas músicas portuguesas que passam aqui nos estúdios da Rádio Arcanção. Então, uma ótima manhã que eu desejo a todos e boa escuta. Mais dans les rêves, j'ai eu mal au cœur. Agora 10 horas e 8 minutos e então vamos ficar com os Toque e Dança Rainbow Malho. E este conjunto estará cá no dia 11 de fevereiro, na Notição em São João de Belão. Gente boa e de trabalho, cantem hoje em nossa vez e vai tudo de rimo ao malho. Arc-en-ciel, c'est du soleil toute la journée. Thank you. Aqui fica. 10 horas e 29 minutos e estamos à escuta de Marco Paulo. Oh, Joana. Ora, eu estou, acho que está aqui em neve aqui em Orleão, porque eu estou a ver aqui no Benux, está a ficar neve, não está? Ora, então, ou a coragem para quem está cá fora a trabalhar. Mas longe de mim, sei que ficarás. Era um tempo bom, cheio de paz. Como quem não espera horas más. Tu eras menina e tão mulher, como quem já sabe o que quer. Eu era apenas um rapaz. Ah, ah, oh, Joana, pensar que estivemos tão perto, dos sonhos agora desperto. Só não quero ouvir o sim que dirás. Ah, ah, ah, oh, Joana, recordo agora os momentos, passaram nos meus. Mas longe de mim, sei que ficarás. Mas longe de mim, sei que ficarás. Ah, ah, ah, oh, Joana, pensar que estivemos tão perto, dos sonhos agora desperto, só não quero ouvir. Arc-en-ciel 96.2 la FM en couleur. No one Eu procurei nos secos 48 minutos e estamos à escuta de José Cid, Verdes Trigais em Flor. Linda canção. Estas canções índias antigas ainda fazem lembrar muito o povo, não faz? Ora então, uma ótima escuta e uma ótima manhã para vocês os três. Como é bom recordar estas lindas, lindas canções. Uma ótima manhã para vocês aí todos desse lado.

Ora, e vimos de ouvir o Joaquim Sena, que foi oferecido de mim mesmo para a senhora Esperança, que está à escuta da Rádio Arcancel 96.2. Gente, eu vou passar aqui outra cançãozinha que tem, que é um disco de ouro e é uma canção que é pedida por muita gente. E esta também vai da minha parte para uma senhora que está sempre à escuta também da nossa rádio, da Rádio Arcancel, e que gosta muito de ouvir esta canção. Então vou passar aqui, e para toda a gente que está à escuta, não é? E vou passar aqui então o Jorge Ferreira, Um Belhinho Caminhava.

já tem rugas no seu rosto, que são sinais do desgosto, de dor e desilusão. As festas e procissões, sua fé e as tradições, que ele nunca esquece. Eu já não posso suportar a minha vida de amargura. gente tudo vai mudar. Vem dar-lhe a mão com muito amor e nova vida vamos começar. La la la la la la la la la la la la. 11 horas e 24 minutos e estamos à escuta de Brodemel e vamos ficar então com Agatha Morenas. Sur Arc-en-Ciel, des étoiles plein la tête. Desde aquela cheirar rosas brancas e da outra sei que não. Para tudo o que acontece, ninguém se te quer afinar.

11 horas e 40 minutos, estamos a 20 minutos do fim da nossa emissão As Manhãs Romantes. E estamos à escuta de Tony Carreira, A Sonhar Contigo. Espero que estejam a passar uma ótima manhã na companhia da Rádio Arcancel 96.2. Que eu aqui estou bem, estou a ver a neve a cair lá fora e a cair aqui em cima no Velux. E espero que vocês estejam também ao cantinho, à escuta da nossa rádio e da vossa rádio. Então, boa escuta, ótima manhã, que está quase a acabar amanhã, mas ainda temos muita, muita música a passar. Então, tudo bom e uma ótima manhã para todos. Ela é tudo, enfim, que eu preciso.

beijinhos para consolar. Dá-me um beijinho e logo a seguir dá mais outro. Acaba e começa de novo. Beijinhos para sozinho. Tu me disseste toda apaixonada, eu já não sou nada sem ter um beijinho. Quando acabamos de falar, tu me disseste amor, I love you. Foi quando eu percebi, depois respondi. Acaba e começa de novo. Beijinhos para consolar. Dá-me um beijinho e logo a seguir dá mais outro. Acaba e começa de novo. Beijinhos para consolar. Dá-me um beijinho e logo a seguir dá mais outro. Beijinhos para horas e 55 minutos e então eu tenho aqui uma dedicatória que é da parte da senhora Fátima, a mãe de João Pierre, que dedica-lhe uma canção para ele que tem por título A Nossa Senhora do Sameiro. Então vou passar esta musicazinha e eu também desejo-lhe muita saúde, tudo de bom e que cure depressa e que Deus o ajude. E então é da parte da sua mãe que ela pediu esta canção de Nossa Senhora da Sameiro, e para desejar umas boas melhoras e tudo do bom. Então vamos escutar esta música. Horas 58 minutos e então estamos à escuta de Maria de Sameiro, que foi pedido da mãe de João Pierre para ele mesmo, que deseja muita saúde. Então é com esta canção que eu vou acabar a minha missão, o fim com as manhãs românticas, e espero que tivesse sido do vosso agrado, e eu fiquei muito contente por estar cá esta manhã. E então marcaremos encontro para sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma missão, o fim de semana à porta. Então bom apetite, um ótimo dia e tudo bom para todos, é o que eu desejo. Façam cuidado com o tempo que está. Ora, então eu marco o encontro para sexta-feira, se Deus quiser, e vocês vão ficar com a RTP Internacional. Então, um ótimo dia para todos e até sexta-feira, se Deus quiser. As autoridades estão no local. Também, de acordo com a Sky News, o acidente envolveu um motociclista. A zona euro vai conseguir evitar a recessão, é pelo menos essa a convicção do governador do Banco de Portugal. Em declarações esta manhã no Fórum Económico Mundial na Suíça, Mário Centeno confessou estar surpreendido com a trajetória da economia. Diogo Pereira. Para o governador do Banco de Portugal, a economia europeia tem vindo a ser uma boa surpresa. The economy has been surprising us quarter after quarter. Devido ao facto do crescimento que se tem vindo a notar ao longo dos trimestres. Mário Centeno acredita até que os primeiros seis meses do ano possam ser bastante positivos. Maybe we will be surprised also in the first half of the year. Sendo, no entanto, natural uma desaceleração. The slowdown is also natural. Neste debate com o tema cooperação no mundo fragmentado, Mário Centeno, que faz parte do Conselho de Governadores do Banco Central Europeu, lembrou que nem tudo é positivo. A Europa soube superar a pandemia, mas agora vive uma guerra que provocou uma crise energética. And we have an energy crisis that hit Europe quite hard. Uma crise que ainda não conseguiu recuperar. De resto, Mário Centeno falou da situação portuguesa, diz que o país consegue agora lutar melhor contra uma crise do que conseguiu em 2008. We were much better prepared this time than in 2008. E que a Europa está dotada dos instrumentos necessários para as tensões geopolíticas, acreditando que se pode evitar a recessão.